boinga na coquina cupando pancinho. Passando limbo só pé, passando na cima. Remana na catina, banico quando mamã. Zela nininga na yoga pena landa. Oh, pancinho, o som de langa. Suanga mumbu ya mokili bamba. Nandenga tolinga nisoko boinga na kokina kufango kwansi. Basango limbo sope basango nasima. Gaimwana nakatina bandiko kondo mama. Zelani minga na yoka pena landa. Koko kwansi musonke landa. Mama, na songa mboka bandeko bo.